Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Obrigado Internet. Eu sou o Fernando Alvim e depois de uma semana muito, muito chuvosa, regresso com os meus amigões Nuno Dias e Pedro Paulo para vos enviar os maiores, de alegria. Os maiores, estamos ligados. Acabaste de estragar a única frase que dizia raios de alegria. Ok. Bom, esta semana é a nossa convidada Lady Mustache, a princesa camionista e referência do humor das redes sociais. Temos connosco para uma conversa boa onda. Boa onda! É uma conversa boa onda! É tanto uma conversa boa onda! É mesmo uma conversa boa onda! Nádia Silva Pinto. Olá, Nádia. Eu gosto que utilizes os meus três nomes. Sim, é verdade. E eu tenho várias teorias. Uma delas é que Miguel Tavares não seria ninguém se não fosse Miguel Tavares. É verdade. Mesmo Ricardo Pereira. Não iria assim tão mas longe. Mas há o Ricardo Pereira, o ator que. Olha, por acaso esteve disfarçado de português no Carnaval Brasileiro. Estava com bigode. Era esse o disfarce. Disfarce português. Eu ouvi dizer que ele estava sempre a dizer a mesma frase: Vou abrir uma padaria. Acho que sim. Oh, mas que início tão promissor. Vocês estão em casa já repararam que os nossos episódios começam a ser muito divertidos e depois quando chega para o fim está assim mais xoxinho já. É verdade, já estamos cansados. Nós não aguentamos o andamento, nós damos tudo ao princípio. É um bocado Benfica, aqueles 10 minutos. Vai ser o melhor jogo das nossas vidas. Não vai. Vamos ganhar. Não vai. Falar nisso, ainda está 0-0. Lady Mustache, uma das coisas que eu reparo é que tu tens variedíssimas obsessões. Tenho. O humor também é isso, é ter obsessões. Eu não faço humor. Navegas nesse. Então, se não fazes humor, o que é que tu fazes? Escreve cenas. Explica-nos a tua página. Escreve cenas, não é? Escreve cenas só. Escreve cenas. Uma das tuas obsessões compulsivas é o Nilton. Ai, que exagero. Há tanto tempo não escrevo coisas sobre o Nilton. Tenho mesmo a dar tudo no princípio, babá. Sim, é verdade. É porque ele anda muito sossegado. Anda muito sossegado. Até não anda. Anda sossegadito. Eu também não tenho muito mais para dizer agora sobre o... Eu não tenho muito mais agora para dizer sobre o Nilton. Já dei tudo. Com quem é que andas obcecado ultimamente? Joana Madeira? A Joana Madeira é uma boa... Sabes que é um segundo... Não é um segundo Nilton, porque é outro campeonato. Vamos explicar às pessoas lá outro em campeonato. Casa. Não sabem quem é a Joana Madeira, como eu não sabia até há pouco tempo. Quem é que é a Joana Madeira? Que horror. É que a Joana Madeira é outra coisa, mas sim... Sem ofensa, isto não... Tu dizes que já conheces a Joana Madeira há muito tempo. Na P-O-O-O-V. Não. Sim, pensei. O que eu te digo? Não, como dito. Ovieri. Bem, portanto, o que eu quero dizer é o humor, como é que eu hei de explicar? Estás a chorar, Alvin? Não sei porque isto, acho que isto é um momento meio embaraçante. Estou a sentir aqui um embaraço. Não, de todo. Então, mas diz lá, o humor, explicavas. Humor o quê? Humor cenas. A Joana Madeira faz humor, certo? Eu não concordo. É consensual. Não concordo. É só isso. E eu faço brincadeiras com isso. É só isso. Eu não tenho nada pessoalmente contra a Joana Madeira. É como o Nilton. Eu não tenho nada contra o Nilton. É como te digo. Eu não conheço o senhor. Eu nunca fui a casa do senhor jantar. Portanto, eu não tenho nada contra o senhor. Eu não gosto do humor. Aliás, eu acho que o Nilton não é humorista. E depois a parte do plágio... Pois não sei. Não sei. Que dizem que existe. Pessoal, tu pegas nestas pequenas situações das outras pessoas com certeza, e... Olha lá, agora fazendo o advogado do diabo. Mas com a quantidade de material que o Newton tem... Não venham dizer que é tudo plágio. Não é nada tudo deve plágio. Deve ser uma ínfima... Claro que sim, coisa que ele deve... Mas eu não gosto do estilo do humor do Newton, é só okay. isso. Não gosto. Tal como a Amy Schumer também já foi acusada, não é? Há muitos humoristas que eu não gosto... Já foram acusados de copiar piadas. Sim, porque agora, é difícil. Realmente não são tantas. Espera. Realmente não são tantas. Mas há assim tantas piadas que atribuem ao Newton? Sim, não sei enumerá-las, mas sei que há vários exemplos. Há aqui duas coisas. Em defesa do Newton, que é... Mas quem é que está a defender o Newton neste momento? Agora estou eu. Não, mas agora eu não estou a atacar ninguém. Eu também não. Tem que haver público para tudo. O humor muitas vezes é universal. Sabem isso? E sabes que a DreamWorks deixou de aceitar receber guiões de comédia? De filmes. Experimentem fazer isto. Experimentem escrever um guião de um filme e enviarem para a DreamWorks e experimentem ver o que é que vos acontece. Sabem o que é que vos acontece? Não. Vão receber de volta o vosso guião, okay. Devidamente autenticado, a dizer não abrimos este envelope e ele está de regresso ao sítio de onde veio. Porquê? Okay. Porque eles já não aguentavam com a quantidade de processos de pessoas que os colocavam em tribunal ou que iam para as redes dizer que eles tinham plagiado uma ideia que eles tinham escrito no guião tal. Pois. Sim, isso é muito subjetivo. Isto estava aqui uma grande discussão. Sim, que aliás, basta um acontecimento qualquer, sei lá, vamos inventar. Ana Malhoa tem um novo videoclipe. E há 40 pessoas ao mesmo tempo em Portugal que pensam na mesma piada. Curiosamente, são aquelas piadas correntes, não é? Se um clube perder com o Desportivo de Aves, já sabes que tipo de humor é que vai sair, não é? Por exemplo, Por exemplo, esse tipo de okay, coisas que são óbvias, mas aí há coisas que são óbvias e tu humoristas... também tens que saber dar a volta sim. ao óbvio, não é? Claro. Pode ser inteligente e não fazer piadas claro, óbvias. Claro. Uma vez fizeram este exercício nas produções fictícias, que foi há muitos anos atrás, isso foi relatado, acho que num livro deles, ou então, olha, foi o próprio Nuno Artur Silva que me terá contado. O que eles fizeram foi... fazer um desafio para três equipas diferentes sobre um dado. Eu só não me lembro do dado. Imagine-se, vamos inventar para que as pessoas entendam o que estão a ouvir. O Benfica perdeu contra o Porto, ok? Agora façam uma piada sobre isto. As três equipas têm uma, duas horas para fazerem a piada ou um sketch sobre isso. E o que aconteceu é que duas equipas, que estavam separadas... Sim, fizeram exatamente a mesma piada. E estavam ali, portanto, imagina no mundo. Claro. Isso acontece. Não acontece é quando tu tens um texto completo... Ah, ok. Pois que, por acaso, o Seinfeld fez há uns anos atrás... Um texto completo sobre exatamente a mesma coisa com as mesmas palavras. Por isso, estou a dar um exemplo. Okay, é um exemplo, por exemplo. Sim. Percebe? É só isso. Imagina. Okay. São coisas que, se calhar, passa da coincidência. Não somos nós que fazemos as acusações. Há pessoas que fazem chato, também. Mas pronto, acontece. Também acontece. Não, e não é só ela, atenção. Há várias pessoas que apanham esses erros. Ou vários vídeos que são parecidos com outro tipo, que era o Bondage, não sei se lembram. Sim. Também ele tem uns vídeos que são muito parecidos com. É muito no estilo do Bondage. Ele está a continuar o trabalho, estás a ver? É o que está a continuar o estilo. O legado, por assim dizer. Eu acho que é bom as pessoas em Portugal serem inspiradas pelos portugueses mas e não é pelos estrangeiros. Eu percebo, é uma inspiração dos bons e vais ser inspirado e fazes. Pronto, um bocadinho pior, mas continuas um trabalho. Também não acho mal. Deixa-me só contar um trilho em relação a. Não, antes de mudarmos de assunto, vocês sabem que eu tenho uma. Tens? Uma cena com o Anza no canal Q, não é? Ah, não sabia. O primeiro episódio, nós matámos o Nilton no primeiro episódio. Não deu problema nenhum, que ele costuma reagir assim um bocado mal. Porque ele não viu, não acha? Se tivesse pois, visto... Pois, ele deve ter visto. Sim. Mas matámos o Nilton. Acabámos com o obituário do Nilton na cena. Foi o primeiro episódio. A cara de nojo do Fernando Alvim. Uma coisa é certa, a Nádia Silva Pinto... O próximo vai ter o obituário do Alvim. Vais continuar a tratar-me pelos três. Não, okay. Queres por lei de mostaça? Não, o problema foi eu que escrevi o guião e meti sempre. Desculpa. Desculpa, bro. Desculpa. É o que dá. Culpa foi o gordo. Sim, foi o gordo. Não, mas sim... Nádia, uma coisa, tu estás no domínio da publicidade, com a crise que se verificou, sobretudo a partir de 2008 e até, digamos, até agora, não, mas assim mais densa até 2012, 2013, uma das coisas que eu percebi é que a publicidade, a própria publicidade, perdeu o humor, muito humor. Ficou bota de elástico. Via-se coisas que eu já não via desde 74, tipo a excelência da condução. É verdade. E eu percebi que havia também aquele medo dos publicitários que quase que se demitiram de contrariar o próprio anunciante. Isto é, não se deve contrariar o anunciante, mas deve-se fazer com que ele aprove coisas mais arriscadas, com níveis mais interessantes. Sabes que entre a nível o publicitário, tu tens um diretor criativo e depois tens um CEO e depois tens muita gente, depois tens o cliente e depois tens... Eu fui copywriter durante muitos anos. Eu sei, portanto tu sabes os níveis que estão entre um publicitário, portanto tentas sempre fazer passar uma ideia e nós, o departamento criativo, os publicitários e os diretores criativos tentam sempre, e nós fazemos coisas com humor, tentamos sempre fazer, mas é muito difícil. Tu quando estás em crise é muito complicado tu tentares vender... Arriscar qualquer coisa? Sim, fogo. Eles querem vender. Hoje vi uma autopromoção da RTP, gostei muito. Você do Barbas? Sim, gostei muito da promoção do Barbas. Porque é subtil, basicamente é o Barbas que se senta e que come gelo, não é? De comer os russos, sim, como ele deve beber pouco whisky, não é? Achei mesmo giro. Mas a RTP tu não tem... Pronto, ok. Como é que se chama o tipo que faz as publicidades? É o Gonçalo Moraes Leitão. Que era de uma cena giga. Sim, de uma agência. Sim, também tinha esse programa na SIC Radical, o filho da PUC. Sim. Gostei bastante. Eu não chamei nada, RTP, acho que está a arriscar esse nível. Não, é verdade, mas eu trabalho clientes como o Continente, por exemplo. É muito complicado teres um hipermercado. E arriscaste a Lipolina. Tens famílias. Ou com a Popota. A Lipolina está morta, como já percebeste. A Popota matou a Lipolina. Okay. Elas eram melhores amigas e depois... Foste tu que a mataste. Foi tipo... Peraí, mas a Popota era... A Popota é o hipopótamo. A Leopoldina era tipo parecida com o Popas. Era de supermercado. Elas eram melhores amigas. Não, não. Era do Continente. Eram. Sim. Elas eram melhores amigas. Eram, meu. Bem-vindo ao mundo encantado dos brinquedos. Mataram a Leopoldina? Não, a Leopoldina foi para as causas sociais. Foi tipo... Ficou meia lésbica e foi para aquelas... Eu vou ser despedida. Não, tu vais ter que compatibilizar, mas é com a Ilga. Ou com a Olga. Sim, então mas... Então e ela foi para as causas sociais. E a Popota ficou dos brinquedos, do Natal do Natal das crianças. Oi. Eu não tinha percebido isso, mas de facto, e agora sim. A Popota é a cara de... dos brinquedos. Se formos a ver, da Leopoldina já teve o seu tempo de fama. É normal que as pessoas, passado um tempo, queiram mais aderir às casas sociais. A Leopoldina era um bocadinho popas. Sim. A Leopoldina era mais fofinha. Era numa época em que as crianças mais eram... Mais ingênua. É agora está mais fofinha. Mas ela era mais fofinha. E onde as crianças eram mais inocentes, sabes? A Popota... É mais, agora está melhor, porca, mas popota, era mais é? Poporca, ficou, e então agora está melhor, porque aliás eu tenho trabalhado Popota. Sim. E nós até lhe tirámos um bocadinho de peito e assim um bocadinho, e ela está assim mais discreta. Verdade, está mais magrinha, a Popota? Não é mais magrinha, mais está com as suas curvas, mas quando ela usava decotes aquilo ficava ali, depois as danças homens, e não sei o quê, pais, aquilo ficava ali. Os pais ficavam excitados com a Popota. Os pais viam as coisas da Popota com os filhos só mesmo para ver a Popota. É verdade. Não, mas os miúdos gostam. Olha, o que é que tens descoberto na internet? Alguma coisa que... Tenhas curtido, bué? Olha, eu vou-te confessar uma coisa. Eu tenho tido muito trabalho. E não tens visto nada? Eu tenho estado quase fechada num caixão, que se chama publicidade. E eu não tenho tido... Então, eu estou quase morta. Vocês na publicidade não viam os vídeos lá do estrangeiro para copiar cá para dentro? Sim, não para filmar. Ih, Pedro Paulo a ser mau hoje. Pedro Paulo a ser mau hoje. Não sei o que é que estás a falar. Sabes uma coisa, eu acho que... Mas é os vídeos do ano passado, enganando. Esqueci-me que eram os vídeos dos outros. Por acaso é verdade que é... Eu acho que se houvesse... Isso nunca vai acontecer, mas se houvesse uma série de pessoas que se dessem esse trabalho de ir investigar tudo aquilo que foi copiado antes da internet ter chegado, bom, isto ia ser uma humilhação para muitas pessoas. É verdade. Bem, músicas que nós pensamos... Bem, então músicas que nós pensávamos que eram originais, sei lá, imensas músicas do Marco Paulo que não são do Marco Paulo, embora... Que não tem mal nenhum, diga-se espera, de passar. Espera. Embora o Marco Paulo, nos seus discos, diga que é uma versão da música tal. Mas ninguém lia aquilo. Claro. Ninguém lia aquilo. É como aqueles vídeos do Daft Punk que o pessoal descobre os samples. Aquilo está tudo a dizer nos discos. Não estou a inventar nada. Sim, sim. Não sim, é sim. Assim tão difícil. Vais ao disco, está lá a dizer tudo. O pessoal sim. É que não está ao trabalho. Quer só ouvir o disco. Sei lá, havia personagens... Olha, havia uma personagem do Herman... Que era igual a... que era aquela personagem do censor, que era, então o que é isto? Estamos a ver. Ah, o Diácono Remédios. Não era o Diácono Remédios, era um outro, que era um câmara, assim louco, que aparecia. Acho que já sei qual era, é que é, assim. Não. Tinha o colete, não tinha de câmara. Era uma personagem claramente dos Monty Python, mas claramente havia essa figura do censor que interrompia a emissão. Só que na altura não havia internet em Portugal. Mas mesmo com a internet, porque os Gato Fedorento eram bastante inspirados pelo Monty Python, até sim. Os nossos amigos do Bruno Aleixo gozaram com isso. Havia um web series do Bruno Aleixo que eles faziam interpretações de coisas e eles interpretam o do Konami e fazem um paralelismo com o do pássaro morto do Monty Python, que é igual, na verdade, é mesmo igual. Pronto, não, é normal, há sempre inspirações, não é? E aspirações, portanto, e resultou, atenção, nada contra. Eu era muito fã. Há muita gente que faz isso ainda hoje. Há muita gente que só arrisca, mas até os clientes, há muita gente que só arrisca porque viu que funciona. Sabes, isso funciona, quer utilizar... Ah, ok. Entre algo original que não se sabe se vai funcionar e entre uma forma já testada que vai dar certo... Não é copiar, entre uma música nova e uma música de David Fonseca, prefiro a David Fonseca. Porque já funciona... Essa declaração é bombástica. Não, mas contaram-me isto esta semana. Olha, por exemplo, porquê que David Fonseca tem tantos haters? Gostava de perceber isso. Ah, eu gosto de David Fonseca. Eu não. Eu não sei, mas o que eu vou dizer é, por exemplo, a música na cópia, eu posso dar um exemplo muito forte que eu sei de experiência própria, já houve dois músicos que me confessaram isto. Sai um hit de verão e lança uma música com os mesmos acordes. Pronto, agora não é fácil. Então, adivinhar. Quantas músicas é que houve este verão que parecia Major Lazer, para subir? Mas isso era um estrangeiro. Não, era David Carreira que imitou Major Lazer. Mas era, é verdade. Sim, exatamente. E havia outra, mas não posso falar da outra porque já foram convidados no nosso programa. Mas também não é muito difícil, não é? Para os Dalva. Mas é verdade. Tem uma parte... Tu viste que ele não conseguiu guardar o preço. Não consegui. Eu sempre não consegui. Ele ia guardar, mas foi... Ele hoje está particularmente incontinente verbal. Tu vais-te incompatibilizar com mais metade da população em Portugal? Não, meu, mas qual é o mal? É a minha opinião, meu. E quê? Mas o pessoal quer que eu seja verdadeiro ou quer que eu seja lambotas? Eu não sou lambotas, caraças. Vou apertar ali o Botas, não é? Lambotas. Devia haver um programa que se chamava Lambe Botas, não era? Não, espera, eu tenho alta história. Eu tenho um amigo na faculdade que fez alta cortometragem. Não, ia buscar, tipo, era Lambe Botas. Ia buscar, tipo, a um armário, sacava um gajo e era um gajo que lambia botas. Verdade. Sim, mas era um bom título. Não podia ser mais... Eu achava isso bem engraçado. Lambe Botas. Mas o que tu pensas, não é? Mais direto. Tipo, é um gajo Lambe Botas. Ai, vamos fazer uma piada com isso. É subversivo, Lambe Botas. É mesmo literal. Mas era alguém... Fazia justamente o oposto no programa, que era não lambia botas nenhuma, ou sei lá, você roubou. Lambiste. Roubou? Ele lambia tudo. Você roubou. O que é que estás a dizer? Lambia tudo. Ele lambia tudo, mas depois chegava a bota e ele. Não, tudo menos botas. Botas não. Acabaste de perder. Volta para o guião, meu. Olha, é verdade que recentemente criaste um blog por causa das queixas que fazem contra ti no Facebook. És uma pessoa controversa. Eu estou sempre a ser bloqueada. És uma pessoa muito controversa. O que é que és controversa, Nádia? Nádia Pinto Silva, ou Silva Pinto. Diz-me coisas que já foste bloqueada por quê? Porquê? Conta-nos. Assim, mas por tudo e por nada. É assim, supostamente não podes mostrar mamilos. E eu já percebi já fui bloqueada. Eu tenho os meus mamilos. Eu fui bloqueada por causa de mamilos. Não. Um dos meus. Desculpa. Não podes mostrar mamilos se fosse uma mulher. Não pus nada mamilos. Eu é que disse que meti os meus e ele. Mamilo de alguém. Agora não me lembro de quem é que pus mamilos. Não podes mostrar mamilos se fosse uma mulher. Se fosse um homem, estás à vontade. Não. Eu meti os mamilos do Carlos Costa. Eu sei. Que devem ter pensado que aquilo era uma senhora e fui bloqueada. E eu escrevi um mail ao Marcos Zuckerberg a dizer isto não é uma senhora, é um senhor, e mesmo assim fiquei bloqueada. Quantos dias? Eu fui bloqueada. Sei lá, não, porque aquilo vai acrescentando. Imagina, pois. Sou bloqueada há 3 dias. Portanto, agora recebes já vai... avisos, eu também faço qual eu outro. Eu tenho lá, ficas com um cadastro. Pois fica. Eu também. Outro dia tive que mostrar o meu BI, tive que mandar o meu BI para lá. Eu tive por causa do azar do caralho. Eu tenho o azar do caralho. Sou um azar gostoso. Do quê? Ah? E eu tenho um azar de caralho. Azar eu fico sempre chocado. Eu não fico nada chocado. Pois é, estamos na rádio. Não, mas isto é só para a internet. Estamos em podcast. É só para a internet. Ah, pois é, não é rádio. Eu por recebo agora. Avisos. Eu estou aqui a fazer. Eu recebo avisos. Quando alguém faz queixa de alguma coisa, eu recebo um aviso a dizer tens que te autenticar. Diga-me só uma coisa. Diga-me só uma coisa. Eu, por exemplo, se escrever um post que for... Um post controverso. Em que eu diga isto. E alguém faz queixa. A Nádia é uma porca, ok? Diz? Imagina que eu vinha isto. Nada é uma porquê que optaste por isso? Ah, porque era para ser ofensivo. Mas porquê é que não escolheste um delas? Pronto, Pedro Paulo já é um porco. Posso parar. Pronto, fica Pedro Paulo. Preferia. Acho que é mais fácil que o Nuno diz para o pessoal. Porquê, meu? Perceber o exemplo. Mas é assim, eu não sou porco. Eu curto só comer comida, meu. Num dias é gordo. Num dias é gordo. Pronto. É assim, não é demasiado ofensivo. Está-se bem. Tem que ser mais ofensivo que isso. Peraí, peraí. Aquela pessoa é não, porca. Pronto, aquela pessoa gordo. É porca. A X. Sim, aquela a pessoa... calha-me. Okay. É porca, é porca. Num dias é gordo. Mal anda. E coloco. Sim. Imagina, uma frase tão simples como esta. Se vierem 3 ou 4 pessoas reclamarem, exato. Eu posso ser bloqueado. Reclamar pode. Isto é, fazer posso? Queixa, fazer queixa, denunciar o teu post. Não, se achas que ele é preto... Mas eu não sou. Sim, eu sei. Tens de dizer uma coisa. Espera, explica-me lá isto. Eu preciso de perceber. Mas, porque senão, então é um. Repara, basta haver dois ou três pessoas que não gostam de ti. Não, por exemplo. É muito mais fácil. Vai ser, não és bloqueado, vai ser analisado. Vai ser analisado. Vai para por um análise. Grupo de pessoas que não sabes que, quem. Segundo uma vez vindo o Reddit, se bem penso, e são analisados por negócios muito baratos. Que há na Índia, eu acho que é uma coisa assim. Na Índia ou. Tu o que é que achas que eles vão fazer? Vão-te bloquear, olha, por via das dúvidas, não sei. Quando é fotos é fácil. Quando é fotos é fácil. Eles vão lá, vai para a Índia e o gajo vê. Não, olha, porque eu fui bloqueada por um mamilo do Carlos Costa. Mas só por causa do mamilo, mas tu dizes tantas coisas controversas. Sim, mas a última vez não foi por causa do mamilo. Há uma espécie de tribunal do Facebook, é isso? Ah. Mas tu também tens muito público, só, apesar só de teres público. Tem uma também particularidade. Muito... Tem uma particularidade do tribunal do Facebook. Que só estão lá. Olha lá. Então, não tens direito de defesa. Aliás, tens direito, mas conta pois. Pouco. Mas então, não dá, mas não espera, dá, espera. Então aqueles políticos que vão para lá dizer os gajos são os corruptos, não sei o quê, basta os do PS. Imagina, agora há uma luta, o Facebook está a ser usado muito politicamente, não é? Que vêm lá os laranjinhas a dizerem aos rosinhas, também para agora também não sei menos, que fizeram. Isto, rosinhas. E depois o contrário. Nós vamos não, fazer... é? Não, então passavam a vida a ser bloqueados os políticos. Mas não é tão assim. Não, Vim. Não pode porque, ser assim. Porque não, é aquilo mensagens ofensivas. Aquilo tem lá, tem os parâmetros, tens que ser. Sei lá. Tens que ser bacana, tens que ser bacana, na verdade. Não pode ser minimamente ofensivo. Não pode ser chunga, estás a ver com as pessoas. Não pode ser chunga ou não podes pôr imagens com mamas. Grávida, com amamentar, pessoa, por exemplo. Mas, por exemplo, nós podemos falar no caso dela, não é? O Nuno é um ladrão. O Nuno é um mas ladrão. Não sou, caraças. Para de não sabemos, não sabemos. Não sabemos. Aquilo eu vou pôr o telemóvel deste lado. Um exemplo. Olha, tens ali a tua mala. Estou mais perto dela. Eu punho, o Nuno é um ladrão. Bastava duas ou três pessoas dizerem, não é? É pouco. É pouco? É. Acontece muito mais com imagens, por exemplo. Há pessoas. Ou, por exemplo... Não, é com género. Sim. Eu fui bloqueada porque, imagina, o Wilson, aquele da Casa dos Segredos, que é altamente controverso, que eu gosto muito. Sim, dá muito à casa. Dá muito à casa. Agora já não dá à casa, dá em casa. Que é maravilhoso seguir aquele homem. Eu não sei quem é o Wilson. O Wilson era um gajo da Casa dos Segredos que insultou... Foi o gajo que mandou um soco ao Hélio imaginário. Uma cabeçada, já foi nosso convidado. Ao Hélio. O Hélio, não sabes o que ele disse? Sim. O gajo foi expulso porque deu uma cabeçada ao Hélio. Que ele era o preferido de toda a gente. Que era o jogador. Wilson. Era o jogador, jogava póquer e não sei o quê. Voltando à história. Sim. Pronto, eu fiz uma piada qualquer sobre isso. E no meio do... Eu já não lembro sobre o que é que era o post. Mas eu não estava... Eu estava a falar sobre géneros sexuais... Mas era sarcástico, não estava a chamar ninguém de lésbica ou ninguém de... Era uma piada sarcástica e fui bloqueada porque estava a falar de géneros sexuais. Porque depois diz-te lá porque é que és bloqueado. Diz, você foi porque não o cumpriu tipo as leis do Facebook, tipo não sei o quê. A política de Facebook, e era por causa disso. Sei lá, porque alguém se sentiu ofendido, mas tem que ser uma ofensa... É bem feita. Estou a brincar, nem sei qual é que disseste, mas pronto. Só para provocar. Já recebeste alguma mensagem das pessoas com quem abordou, por exemplo, falaste de Carlos Costa, do Wilson. Já recebeste tipo dos teus assuntos? Já recebeste mensagens? O Carlos Costa foi a única pessoa que já me mandou mensagens, mas tipo, ou que já, não, mentira, não mandou mensagens pessoais, mas me respondeu em comentários, mas tipo, porra, boa onda, sim, boa onda. Onda, tipo, a gozar também, portanto, fixe. O Nilton, por isso é que a minha relação com o Nilton é fabulosa, meteu o seu manager a falar comigo em mensagens pessoais que eu tenho guardadas com muito carinho. E queria marcar um café para conversarmos pessoalmente sobre o seu trabalho e sobre as é coisas. É melhor não ir, sabes, porque vai, vai levar um gangue para te espancar. Podes tentar aqui, ele deve ouvir. Portanto, E pronto, e a minha relação com ele já vem de algum tempo. Mas sim, tentou-se defender muito no início, não é? Mas meteu aliás, não foi o Nilton, foi o seu manager é que veio falar comigo. O seu manager. Mas sim, sei lá, ameaças de morte e pedidos de casamento têm muita coisa. A sério? Pedidos sim. de casamento? Altamente. Tenho mais pedidos de casamento que ameaças de morte. Ameaças de morte por causa não de uma piada? Tipos ricos a pedirem casamento? Sim, eu tenho. Por causa dos escuteiros foi quando eu tive mais ameaças de morte. Sobre os escuteiros? Quando fiz piadas sobre os escuteiros é quando eu tenho mais ameaças de morte. Mais do que futebol. De futebol eu acho que não tenho tantas porque sou mulher. Eu acho que se fosse homem... Os escuteiros a fazerem ameaças de morte só provam que, de facto, não são assim tão inofensivos, nem tão... Não são tão betinhos, não é? Sim, não são assim tão betinhos. Eles ainda não recuperaram daquela coisa dos gatos fedorentos do Mato-te princípio com do... com um pau. A sério? Mais depressa os... Sabes porquê? Porque eles não sabem que aquele pau fazia bengala. O queijado. São pastores, mano. São pastores. Mas eles andam com gravata. Eles fazem raids e não sei o quê. Mas eu vou-te encontrar. E o Manel Mel, que é outro querido. Pois, eu tinha essa pergunta. Espera aí, eu tinha essa pergunta, mas eu decidi sim. retirar. Qual é? Ele acho que eu encontrou outro. Eu não quero falar foi muito. Ele apareceu no Dioguinho e tudo, não foi? Man, Manel. Quem aparece no Dioguinho está bem na vida. Estás bem na vida. Está por trás do Dioguinho. Assim, no Dioguinho. É um tipo, temos que convidar para aqui, galera. Manel, há um tipo. Assim, claro, não é? Ela brincou. Não é o Dioguinho, não se chama Dioguinho. Por acaso chama-se Diogo também. O Dioguinho Encornado. Ele chama-se sim, Diogo. Sim, é isso. Dioguinho Encornado. Ah, eu não sim, sei é uma página de negócio. É tipo o Pérez Hilton português. Mas estou a ver, nós a sair. O Alvin fala do Dioguinho. Não sei quem é pessoalmente. E então... Não sei quem é a utiliza muitas vezes o Manel Melo, acho eu, como... Não, utilizaste... só utilizei duas vezes. Muitas vezes, pronto. Ele duas é mais que... Pronto. E então ele encontrou a página pessoal e tirou um print screen, uma foto da Nádia e foi motivo de tópico no Dioguinho. Foi revelado no Dioguinho. Foi revelada, ela foi revelada, ninguém sabia a cara dela. Disse em primeira mão, foi lá. Foi, apareceu no Dioguinho. Mas isto é brutal, mano, Manuel Melo. Eu tinha filmado a noite toda e estava a dormir. Estou a adorar. E meti isto em modo voo. Quando acordo, tenho 500 mil mensagens no telemóvel. Os teus amigos preocupados. E quando vou ao Dioguinho, está a minha cara repachada. E a dizer, foi descoberta a identidade de Lady Mustache. Como se eu não tivesse já ido à televisão e feito uma porcarias de entrevistas, mas sim. Tudo bem. E está a minha cara escarrapachada e a minha página e onde eu trabalho, e não sei, tudo escarrapachado. E tipo, como é que reagiram no trabalho? Ah, e que eu sou diretora criativa de uma agência de publicidade. Ué, olha, super contente. Então subiste um aumento. Com certeza. Eu não fazia a mínima ideia, pronto, e fiquei muito contente. Mas sim, telefonou já para o meu trabalho e telefonou a dizer que era da Polícia Judiciária, já me telefonou para o telefone. É espetacular. E mesmo depois disso, continuas sem vontade de dar a cara? O Manuel Melo é o girafa, não é? É o que ele foi. Ia para o Survivor e foi a fumar no avião e foi expulso. O quê? Ele vai acabar morto. Ele foi para o Survivor e fumou no avião e foi expulso e não foi para o programa por causa disso, que ele não conseguiu aguentar no avião sem fumar. Se eu aparecer a boiar num rio... A culpa é nossa. A culpa é vossa. Porquê, meu? É nós falamos mal de toda a gente neste podcast. É sim, é que ele perdeu o Survivor logo no avião. Não sobreviveu à viagem. Deu na cabeça para fumar no avião. Na casa de banho, foi apanhado. Bem, e não foi preciso ir a um reality show para aparecer no Dioguinho, portanto... O Dioguinho. Eu não preciso curioso, de porque o Dioguinho, muitas vezes... Vamos convidar o Dioguinho. E agora, vamos ao quiz! Quiz! É o meu momento! Eu adoro o quiz! Quiz! Quiz! Quiz! Quiz! Esta semana coube-me a mim fazer as perguntas. Olha aquela vez respostas. Ai, há respostas? Claro que há respostas. Olá. Mas corretas. É assim, quem é que quer responder? Espera aí, explica lá, como é que isto vai se passar? Isto são Três equipas. Perguntas para cada um. Individual. Esta semana individual foi o que decidiu o quiz. São três perguntas, uma para cada um e não há pergunta de desempate. Morte súbita. São três perguntas para cada um, pronto. Ah, é? Está bem. Vamos lá. E quem quer começar? Quem é que quer começar? Vamos começar pelas meninas. Mas fazer em um, mas ninguém vê. As meninas. Como soubes. Sim. Ai, meu Deus. O que é o Udemy? Ou Udemy? Soletra, se faz favor. U-D-E. O Udemy. Udemy. É uma aplicação para encontros sexuais. Errado. É onde as pessoas se podem inscrever como professores e como alunos para aprender um curso, por exemplo, de Photoshop, de InDesign ou um programa de áudio. Então registra-te como linda.com, daqueles cursos online. Pronto. Como é que se escreve? Vou apontar aqui. U-D-E-M-Y. Ponto. Vai fazer um curso. C-O-M. Pronto. E o outro que disseste qual era? É tipo... Linda.com com Y. Com Y, mas esse paga-se 19€ por mês, mas vale bastante a pena. Linda.com? Sim, não é nenhum Linda site com vídeos de gajas desnudas. Apesar de ter vídeos... L-Y-N-D-A.com. Ah, peraí. L-Y-N-D-A.com. Pronto. Okay. Vamos... Agora... Vou fazer a próxima pergunta. Agora é para o... O filme Social Network foi escrito por quem? Steve Jobs. Oh, meu Deus, zero pontos. Aaron Sorkin. O Steve já estava morto nessa altura. Não dias. Qual é o país que tem campos para curar o vício da internet? Qual é o país? Os Estados Unidos. Coreia do Norte. Errado, meu. Como é que é possível, meu? Sei lá qual é o país. A China, meu. Ah, pá. Zero pontos. Vocês conseguiram falhar. Quase que acertava. Olha, tu também já me estás a fazer lembrar aquelas pessoas que estavam as perguntas tipo malato. Quer dizer, isto era muito fácil. Olha, assim também eu com as respostinhas à frente. Mas ele fez a mesma merda na semana passada. Exato, e fez a mesma merda. Fiz a mesma merda na semana passada. Pronto, Nádia, estás pronta? Ai, tu não respondes a nada. Ah, pois tens aí. Não. Tipo, diz. Quando foi criado o primeiro emoticon? Em que ano? Foda-se. A mim calham umas piores. Tu sabias este? Então pera, em que ano? Foi antes de mil. Olha, foi entre 1970 e 1980. Ele está a ver na internet! Entre o quê? Diz-me lá, entre o quê? Entre 1970 e 1980. Em que ano? Foi em 1970 e. Estás a dar pistas? E oito. Epa, eu ia dizer e nove. Nem com ajuda. Sim. Opa, e basicamente... Agora é para o Alvin. O primeiro emoticon era tipo um tracinho, um hífen e um... Não olhas para as respostas. Não estou ainda mais. Chica batuteira. Pronto, Alvin, de que ano é o primeiro tweet? Vou-te dar três opções. Ok. Pronto, que é para facilitar. 2005, 2006 ou 2007? Isto normalmente pela lógica foi dos 2006. Pronto, primeiro ponto. Opa! Primeiro ponto para Fernando Alvim. O Alvim vai ganhar, ele não percebe nada. E agora tu agora vais acertar, não é? Esta para ti vai. O que é o ASCII? A-S-C-I-I. Ah, é tipo aqueles símbolos de. Explica-me melhor, bebê. São os símbolos, que os caracteres especiais do teclado ou dos tipos de letra. Sabia, quando utilizavas isto onde? No IRC? Está bem, dá para fazer desenhos. Pronto, mas não respondeste bem. Pronto, um ponto para ti, calma. O AXI são os símbolos especiais. Isso é tipo a arte de AXI. AXI são símbolos especiais. Eu venho aqui para ser enxovalhada. Pronto, então vou-te fazer a pergunta mais fácil. Não quero isso, então é mais o que faltava. Quantos dias tem a internet? Vou dar três opções. Quantos dias tem um ano? Era muito. Quantos dias tem internet? Isso que é mais fácil, tu tens aí. 7.680, 8.961, 10.349. Tem a do meio. Exatamente, pronto. Yay! É sempre a do meio, fogo. Uau! Ora, e agora? Faltam duas. Ah, ok. É, vocês vão todos em mim. Talvez é bastante divertido. Quem acertar ganha. O que é acertar nós dois. O que é Cineweibo? Um website para ver porno. Porno. Um website para ver jogos de cricket. Uma rede de microblogs chinesa parecida com o Twitter. Posto no cricket. Estás a falar sério? Sim. É uma rede de microblogs chinesa para fazer. Claro que era a mais composta de todas. Até eu acertava essa. Mas sabes porquê? Porque tu fizeste um sorriso que parecia que estavas a ajudar. O teu bluff foi bom. Usaste o truque do Carlos Cruz. É, mano. Um sorrisinho para fazer-te pau. Pronto, Pepe, quando foi criado e o quê? Quando foi criado o primeiro banner ad? Quando é que foi criado? Sim, eu vou dar três. Vai ser 98, 99 ou 2000. O que é que tu respondes? Ele é o apresentador de concursos que fica mais chateado de sempre. Eu fico chateado com tudo. Eu fico chateado com tudo. Imagina, eu acordo e fico chateado. Meu, é normal. Foi aborrecido. Três opções. 1996, numa campanha para saber os resultados do Europeu de Futebol de 1996. 1995, num anúncio de prevenção de doenças venéreas. Ou 1994, num anúncio da AT&T e o Will colocado na página Hot and Wired. 94. Pronto. Ganhou? Ganhou o bode do PP. É porcaria. PP! Não? Bem, quando eu incito. Pronto, vamos aos virais? Vamos aos virais. A TAP tem sido muito falada nos últimos dias, depois da polémica com Rui Moreira por deixarem o Porto. A página da companhia aérea decidiu criar uma campanha do Dia dos Namorados para limpar a imagem. 38. Como tal, ofereceu viagens às primeiras pessoas que aparecessem vestidas de noivos, é verdade. Uou! Para mostrar que são incríveis, eles partilharam as fotos dos vencedores no Facebook. Um dos casais chamou mais a atenção. O post era uma fotografia de duas esbeltas mulheres com o seguinte texto: mais um casal, mais uma viagem. No aeroporto Francisco de Sá Carneiro também já oferecemos todos os prémios. Boa viagem, TAP Portugal, Love, Set, Go. Uau! A publicação atraiu, como é óbvio, todo tipo de grunhos e mentecaptos no instante. Entre destilar ódio e comentar ridiculamente, levantou-se uma onda de solidariedade e admiração pela não discriminação de género ou raça da empresa. Atentos aos comentários. Nuno Dias. O primeiro comentário é o comentário Ver para Crer do Wellington Santos. E tem aquela escrita anormal que escreve com um X, quando diz acho. Acho que deveriam analisar se eram mesmo casadas. Ou se eram... Jesus, eu não consigo. Só se eram só para ou se eram... Ou se eram mesmo só para viajar. Pois acho que um casal se consiste em mulher e homem, ou estou errado. Deixa-me pensar. Ele queria ver se tinha uma aliança, acho. Comentário confuso de Carlos Lopes, não é o corredor, atenção. Isto é um casal... Tenho um dó. Ah, inveja não tenho. E até viajo muito pela TAP. Parabéns pela iniciativa. Eu confuso. Ora, comentário Einstein, de Marinho Paiva, ele diz que se tolera o homossexualismo. Tudo bem. Que se promova, não. Ou já anda o chumbo por cima da cortiça. Homossexualismo. Einstein, este gajo inventou o homossexualismo. Você conheceu esta expressão? Não, eu nunca conhecia. Eu vou começar a usar esta expressão sempre que vocês disserem qualquer coisa com estranho. Isto já anda chumbo por cima da cortiça. Isto aqui já anda chumbo por cima. E depois é o comentário naquela, que é o Arturo Oliveira Santos, que ainda era os javardos comentadores terem mulheres lindas como as noivas. Ora, passadas algumas horas, a TAP publicou o seguinte: a TAP cumpre a Constituição e a lei portuguesa e não faz discriminação em função da orientação sexual. Apelamos a todos os que comentam que utilizem linguagem adequada e não ofensiva e que respeitem os restantes utilizadores e as opções individuais de cada um. Bom, já agora, a propósito daquilo que está a acontecer, uma espécie de guerra norte-sul, usando a TAP como leitmotiv. Eu gosto destas guerras, não é? Gostas dessas guerras? Gosto. Mas um gajo conflituoso, basicamente. É bom porque origina a discussão sobre as coisas. Ok, mas há aqui desde logo uma ideia que eu tenho, que pode estar totalmente errada, que é... Ok, se existe este problema da TAP em relação ao Porto, porquê é que não se aposta fortemente na Ryanair? Que ainda hoje... Ryanair respondeu, exatamente. Sim, respondeu, mas não respondeu com aquilo que estava a ser mais criticado, que era a abolição da viagem para o Porto, a última à noite. Sim. Porquê é que a Ryanair não faz ela essa viagem? Pois, ou faz outra? Tem encargos. As viagens da Ryanair também não são muito confortáveis. Não, a Ryanair faz a vida a evitar as taxas de estacionamento nos aeroportos, não é? Se calhar não encaixa no esquema deles, não sei. Pois, mas por acaso eu estava a ver isso, que era, ok, a cidade a apoiar a Ryanair absoluta, não viaja mais para lá e é só a Ryanair que faz. Deixa-me contar um life hack, aqui de certeza há muitas pessoas que andam de autocarro, de redes expressas. Eu vou contar o melhor life hack. Que é, as pessoas não sabem, mas a cada dois lugares tem direito a uma ficha elétrica debaixo do banco. Há uma ficha elétrica debaixo do banco e as pessoas não sabem, ok? Dá para carregar o telemóvel, dá para ligar o computador, para fazer tudo. ok? Isso é verdade. Deixem de ir de avião, vão de autocarro, porque podem ir na internet e carregam tudo. É verdade, é. Eu curti esta cena, tipo um life hack. Mas para, mas o avião pode ser bastante vantajoso a nível de cansaço físico, honestamente. É assim, eu fui pela Ryanair e o tempo de espera antes e o tempo de ir no porto, de aeroporto, de metro, pá, já não compensa. Por exemplo, eu posso ter menos tempo de espera... ter menos tempo de espera no avião, mas no autocarro e no comboio eu vou trabalhar. No Ryanair, a viagem tem 40 minutos, 15 minutos para cada lado, do princípio, 15 minutos do fim, são eles a tentarem-me vender coisas. Estás a ver? E a falar, a tentarem vender a loteria, a tentarem-me vender os perfumes, a tentarem-me vender a comida. Não gosto de Ryanair. Que é incrível, não é? Só até sempre comer a latinha pequenina da Ryanair, quem já andou sabe. Ou as batatas fritas que abre-se o pacote e aquilo abre-se tudo. Não, mas bates palmas no final. Sim, mas na verdade eles podiam ter aproveitado para ganhar clientes e eles ganharam espaço nas notícias, mas não resolveram o problema, basicamente. Bom, pergunta o que quiseres ao Rui Sinal de Cordes. Numa publicação da página do Curto Circuito, de pergunta o que quiseres ao Rui Sinal de Cordes, aconteceu um dos melhores roasts de que há memória. Exatamente. Eu não vi. O que aconteceu? Basicamente, foram para aí 50 mil comentários. De todas 50 as... mil? Não estou a brincar. Havia um foram poucos bastantes. Favoráveis, na verdade. Havia muito poucos favoráveis. E quem fez esta publicação na página da SIC Radical não está mesmo a ver o que é que foi arranjar. Meteu-se num cabo das tormentas, porque houve muita gente a cascar no Rui Sinal de Cordes. E comentários com tipo 800 gostos e coisas assim. Estava a ter muito sucesso. O Rui Sinal de Cordes vai ter problemas. Vai ter muitas perguntas para responder, na verdade. Sim. E muito chatas. Então, mas o que é que diziam? Olha, por exemplo, o Nuno Pereira dizia: numa estação televisiva que passa coisas como a Quinta das Coelhinhas e as Desenvergonhadas, qual é a sensação de conseguir ter o pior programa do canal? Tínhamos o Bruno Raposo: o que dizem os seus olhos? Pronto, esta não respondeu também. Pedro Pinho, isso imigrasses. O David Jacaré, qual é a sensação de seres o maior ídolo do meu tio avô racista e misógino que passa as noites sozinhos a dar pães em frente à TV e a resmungar contra os refugiados? Está duro isto. Marta Neto, como te sentes ao saber que o assistente de produção que vai ter de ler isto vai rir mais connosco do que contigo? Carlota Rocha e Cunha, és daquelas pessoas que usa literalmente em vez de... figurativamente, e por isso confundes o humor negro com piadas sobre pretos. Emanuel Araújo, qual é a tua relação com as novas tecnologias? Por exemplo, quando vês episódios antigos do Malucos do Riso, para sacar piadas, usas a pedra ou escreves num bloco de notas? Pronto. Foi duro. Foi uma semana dura para o Rui. É duro. Ele pode ser bastante contestado, mas ele tem uma falange de apoio enorme. Sim, tem muitos fãs. Bem, e o humor que ele faz... Não é para todos, não é? Não é mesmo para todos. Não, é muito fraturante, verdade seja dito. Pois, eu vi no livro dele, ele tem lá o mapa das estações de comboio com etnias diferentes. Aquilo é um humor mesmo, assim, uma original. Tem o romeno, a pessoa africana, estás a ver? Eu acho que são coisas que fazem sentido. Ele fez uma mesmo horrível. Ele fez uma com uma hashtag mesmo horrível, que foi ali a tipo uma zona qualquer na serra. Serrano, não como a Serrano que teve cancro. Fez uma hashtag absolutamente deprimente. Mas absolutamente isso é o clássico. Mas pronto. Ora, vamos dar tempo de atender. É cena dele. Agora, Kanye West. Que é bem mais fixe, não é? É um tipo fixe ou é um bacana chunga, não é? Esta divisão criou-se sobretudo esta semana. Sim, exatamente. Sim. Assim, eu vou antes de falarmos sobre isto, eu posso dizer que eu sempre vi ele a fazer porcaria e não abandonei o lado dele. E esta semana abandonei oficialmente o barco dos apoiantes do Kanye West e já não comecei vai ser a achá-lo um bacana chunga. Semana eu comecei a achá-lo um bacana chunga. Podemos tornar público que abandonaste? Podes. Abandonei o barco. Deixaste ser um bro de quem é o West? Vamos começar. Eu posso contar o que é que aconteceu primeiro. Depois, o Kanye West resolveu lançar um disco, depois de ter mudado o nome do disco 1 milhão de vezes. Teve Waves, teve Swive, acabou como o Life of Pablo, que era um nome claramente muito melhor que os outros. Deve ser o jardineiro dele, o Pablo. O lançamento foi difundido através do Tidal, e eu inclusive vi a repetição, porque aquilo teve sempre a repetir. Imagina, acabou, depois começava do princípio, sempre. Que eram pessoas que ficavam paradas no meio do Madison Square Garden. Posso perguntar o que é o Tidal? É uma aplicação com o Jay-Z. É o Spotify do Jay-Z. Que não tem tido muito sucesso. E basicamente eram pessoas paradas lá no meio, vestidas assim a hobos. À moda, à sem-abrigo da moda. E pronto, e estavam, não podiam ter reação, não podiam reagir perante nada, não é? Toda a gente sabe que o tipo é polémico, mas esta vez, claro que não foi exceção, no lançamento tinha figurantes que ficavam parados a olhar, como eu estava a dizer, como se fosse um campo de concentração, que era bastante parecido. Um dos figurantes queixou-se na internet, isto saiu público, não ter existido o pagamento do serviço, ou seja, eles só quando chegaram ao local, e houve um processo comprido para chegar ao local, tiraram-nos os telemóveis inclusivamente, antes daquilo, e foram em autocarros e de 100 a 100 foram mudando de roupa. Eu adoro este processo. Eu acho que isso faz-me lembrar qualquer coisa, não é? Sim, Auschwitz. Campo de concentração. Auschwitz? Sim. E depois, quando chegaram lá ao sítio, descobriram, alegadamente, não posso dizer que seja verdade, que não iam receber dinheiro, porque já é fixe estar no vídeo na cena, claro, do Kanye West, não é? Para além disso, também, numa das músicas do novo disco, aqui ele brilha mais uma vez, Famous, ele afirma que se calhar devia ter pinado a Taylor Swift, não é? Porque tornou-a famosa. Eu não acredito escrever isso. Isto foi um bocado a gota d'água. Sim. Não é como se ela não tivesse feito discos e coisas. Como se fosse, não é, uma recompensa. Sim, não. Já sabes que as mulheres precisam que os homens pinem com elas ou para serem famosas. Porque senão não dá. Não há outras maneiras de ser famosas. Joana, o quê? As pessoas não trabalham. Para além disso... E isto aqui ainda é melhor, que é, ele anunciou ao mundo que tinha uma dívida de 53 milhões, que não sei como é que uma pessoa consegue ficar a dever tanto dinheiro, tem que chegar muito na roleta, não é? E pediu ao Mark Zuckerberg, em pleno Twitter, 1 bilhão, 1 mil milhões. E disse que, apesar de ser hoje o aniversário dele, por favor, Mark Zuckerberg, liga-me amanhã, tipo... Ele disse isso. Eu acho que ele disse uma coisa que também é assim, eles estão sempre a dar para solidariedade, também deviam ajudar os músicos. Sim, e se constroem casas em África, porque é que não me ajudam um artista? Ele disse qualquer coisa, coisas deste género. Eu quero dizer uma coisa polémica, que é preciso ter muito dinheiro para ficar com uma dívida de 53 milhões. Tipo, não é tipo uma pessoa pobre não consegue ficar com uma dívida de 53 milhões, estás a ver? Nós não conseguimos ficar com uma dívida de 53 milhões, só se fôssemos ao museu e partíssemos muitas coisas. E mesmo assim, acho que não conseguias ficar com uma dívida de 53 milhões. Sim, uma pessoa pobre não consegue ficar com uma dívida. Sim, não é? Tipo, uma pessoa pobre nem sai. Tipo. Isso é verdade que estás a dizer. Não sei. E para além disso... Não, no casino, não. Há outra polémica que não está aqui no guião, que no Tidal, no tal site do Jay-Z, o disco custava inicialmente, dava para sacar 20 euros e depois começou a custar 14 euros, porque 20 euros era um bocado mais. E o download não funciona. Eles só estiveram a sacar e não deu. Entretanto, este disco já se tornou o disco, provavelmente o disco mais pirateado de sempre. Já teve 500 mil downloads ou uma coisa assim, numa semana, ou o que é que foi. Foi bué sacado. Dizem que é mais que a Adele e não sei o quê. Pá, está a correr bem. Nada. Mas eu já me fartei do queres reagir? Do tipo. Que eu nem sei o que eu sei. Podemos reagir a três coisas. A primeira, TAP. Pá, a TAP não tem nada para dizer sobre esse assunto. Com o sinal de cortes. Já foi tem muitos fãs. Já foi tem muitos fãs. Não tem nada. Tem muitas fãs. Também não tens nada para dizer. Parece-me um bocado defensivo, sim. Não tenho nada para dizer sobre o Rui. O que é que eu tenho a dizer? Não, eu não sou fã do humor do Rui. Não me rio com a maior parte das coisas que o Rui faz. Com quem é que tu te rires? Com o Nilton. Não, meu. Com quem é que tu te rires? Cá em Portugal? Depende. Quem é que te faz rir? O Herman fazia muito rir. Muito. Ela já se riu algumas vezes aqui neste programa, que eu ouvi. E... não estava fixe. O Herman, o gato fedorento também, acho que apanhou um zito de cais fixe ali Ricardo, ao princípio. O Ricardo faz-me rir. Sim, definitivamente. E o Bruno Nogueira faz-me rir. Com algumas coisas, claro. Não está fácil. Oh, claro que há pessoas que me fazem rir esporadicamente, não é? Mas assim, em termos mesmo de humor... E de seguir alguém que... sei lá. Cá em Portugal? Sim. Não. Até internacionalmente? Gosto do Ricky Gervais, gosto de Jimmy Fallon, gosto do Jimmy Carr. Gostas de Jimmy Fallon? Eu gosto muito do Jimmy Fallon. Também gosto. Gosto muito, porque... Ele é trabalhador, é um gajo super simples que conseguiu fazer daquilo um programa do caraças. É uma verdade, data de, é verdade, mas ele não tem. O Jimmy Fallon, eu gosto do Jimmy Fallon porque é trabalhador e faz um bom programa. Se calhar o carisma ele, dele. Ele não me consegue fazer rir. É, pá, mas ele consegue fazer-te rir. Eu percebo. Os convidados dele podem conseguir fazer rir. Ele é um bocado o Seinfeld. Que tu falas do, para, do o Seinfeld em si percebo, não faz rir. Eu percebo fazem o que queres rir. As situações. E as situações. Eu acho que se circundam. Mas, por exemplo, a cena do Jimmy Fallon, notas, é o sorriso dele quando ele está a entrevistar, sim, as pessoas. É bem contagiante. É isso que eu sinto quando vejo a cena dele. Ele curte bem a vida, dá para perceber. E nota-se que ele, quando se ri, ri-se com vontade, não é? Aquela cena tipo Conan O'Brien, tipo assim, um bocado forçado. Eu sinto mas acho que Conan O'Brien muito mais engraçado. Eu não acho. Mas sabes é, que é mais palhação. Toda a gente tem a sua persona televisiva. É outro tipo. Toda a gente tem a sua persona televisiva. Não é tão artificial. Conan O'Brien rapidamente me faz rir. Aliás, eu percebo, É automático. O Conan O'Brien tem mais graça. Muito mais. Tem mais... Eu gosto... É melhor humorista. O outro é mais... Achas... Engraças mais que a personalidade do outro. Eu gosto do que o Jimmy Fallon conseguiu fazer ao programa em si, o programa todo. Aquelas coisinhas pequeninas que ele conseguiu criar. Eu confesso, eu quando o Jimmy Fallon começou, eu pensava que aquilo não ia dar nada. Eu pensava que ele não conseguia agarrar um programa. E ele consegue, como tu dizes, é um gajo super trabalhador que conseguiu fazer ali vários jogos e várias coisinhas, até com os convidados, eu sei, até com música com os Roots, e com os raps, não claro, sei o quê. Com tudo. E o gajo é super inteligente. Pá, e eu também admiro isso. Pá, com o trabalho também é importante. Uma coisa que me irrita em Portugal, não só, mas uma coisa que me irrita é, há pessoas que são naturalmente têm sentido de humor natural, mas depois não trabalham sobre isso, acham que ter piada chega. Sim. Então não trabalham, imagina quando o Comedy Club abriu, não sei se vocês conhecem o espaço. Conheciam o espaço, não sei se já fechou. Já. Eu acho que já fechou. Não temos tanta comédia. E eu às vezes ia lá ver e havia miúdos que eu notava que podiam ter algum tipo de talento. E têm talento, mas não trabalhavam o texto. Eu sinto que há muita preguiça. Entendes? Tipo, e há pessoas que, por exemplo, o Diogo Faro, que é o Sensivelmente Idiota, gosta ou não se gosta do que ele faz, dos textos que escreve, isso não está em questão. Mas é um gajo trabalhador. É uma pessoa que trabalha, que conseguiu explorar aquilo e tem um foco e é muito trabalhador. Isso também é super importante. Pá, não sei, acho que há pessoas que são muito preguiçosas também e encostam-se. Pá, eu quero ser, eu quero aparecer, eu quero... Pá, não sei. Olha, três coisas que te fazem dizer obrigado, internet. Nós fazemos, não ouves o programa. Basta, apagamos-te. Agora vamos ter assim: apanhada. Nós fazemos sempre esta pergunta aos nossos convidados. Vamos começar a dar a possibilidade aos convidados de responderem depois por telefone. Responder essa pergunta por telefone. Três coisas, por exemplo, uma aplicação que tinhas conhecido há pouco tempo, ou um site que visites, ou qualquer coisa que tu gostes de fazer quando acordas na internet, ou, opa, ou ver um vídeo parvo, qualquer coisa assim. Opa, o Facebook acho que foi uma ferramenta do caraças. Se não fosse o Facebook, eu não tinha nunca tido a página que tenho. E pá, aqui na por cima foi uma coisa completamente aleatória. Foi tipo, olha, vou escrever aqui umas porcarias e ver. Eu lembro-me. Mas usar das categóricas. A história que eu tenho contigo é incrível porque eu pensava que não te conhecia, eu afinal já te conhecia. Tu tens um passado, Nádia. Mas eu não toda a gente assim, tem um passado, Fernando. Toda a gente tem. Mas eu não me lembrava desse passado e a verdade é que eu comecei a seguir-te no Facebook e disse assim, pá, eu acho graça aquilo que tu. De tal forma que te convidei para sem saber quem. Sim, e depois só no eu estava-te a entrevistar e tu recordaste-me do teu passado. Dizer, o quê? Fiquei completamente espelhado. Numa casa de puta. É verdade. É mentira. A servir copos. Wink, wink. Mas sim, se não fosse o Facebook, tipo, sim. Eu escrevia Facebook para mim, sei lá, fazia para os meus amigos. Porque as pequenas que eu escrevo, eu não escrevo para ninguém, eu escrevo para mim. Sério, sinceramente, estou-me bem a cagar. Eu neste momento tenho 37 ou 36 mil e não sei quantos fãs. Eu não percebo, eu juro-te que eu não percebo como é que há 36 mil pessoas, ou o que for, a ler a porcaria que eu escrevo. Porque eu não percebo mesmo. Não vais chorar para mim. Porque eu estou-me a cagar. Não. Porque eu estou-me sinceramente a cagar para aquilo. Porque uma coisa que eu pus na cabeça foi, quando eu criei a porcaria da página, eu pensei assim, eu nunca, não vou ser escrava desta porcaria, se me apetecer escrever alguma coisa, escrevo, tanto que eu às vezes estou mexendo lá, sem escrever lá nada. Porque estou-me a cagar, tipo... Pronto, basicamente é isto. Pronto, obrigado Facebook já por isso. Já sabem a opinião da Nádia sobre vocês. Mas eu gosto muito de vocês, meus fãs. Estou-me a cagar. Olha... Disseste estou-me a cagar 6 vezes durante... Acho que consegues estou-me a 7. Cagar, Oito. Ah, estou-me a cagar 8 porque eu não gosto de numerzinho, pares. Olha, estou com isso sobre mim. Agora, obrigado internet, porque olha, obrigado à página do Dioguinho, porque se não fosse o Dioguinho encornado... Onde é que eu ia buscar? Portanto, imagina, eu não posso estar tanto tempo em frente à televisão a ver a Casa dos Secretos, porque eu tenho um trabalho. O quê? Mas o que é isso do Dioguinho encornado? Eu já te disse. É a página tipo um Pérez Hilton, um gajo de gossip português. É um gajo que utiliza... Mas existe o Dioguinho e depois existe o Dioguinho encornado? É o mesmo. Não. Havia um namorado da Fanny na altura na casa, que era o Dioguinho. E depois tornou-se o Dioguinho encornado. E alguém criou uma página. E alguém criou uma página. Ele estava noivo da Fanny, certo? E ela encornou com o Mota. Que namora agora com a Mariana Montalvo. Ai, eu sei! Ele não chegou a encornar, mas ela havia interesse. Gosto que estejas a... Havia interesse. Que eu via. Okay. Chegou. Pronto, mas havia interesse. E alguém criou uma página que era o Dioguinho encornado. Mas depois aquilo começou a... Ficou gigante, pronto. E aquela porcaria já tem publicidade, já e tem... E ele escreve muito bem. Mas as pessoas não tratam por Dioguinho encornado, mas sim por Dioguinho. Ele já não está encornado. Não, ele já tirou bem encornado, porque... Eu acho que ele se chama Diogo, por acaso. Eu tenho a impressão que ele se chama Diogo. E depois colava mal com... Quanto muito, pode ser o Jorge. Eu vou-lhe mandar uma mensagem, não do meu Facebook pessoal, mas ele também descobre facilmente, não é? Uh-huh. Sim, mas depois... Cada cena, quer dizer mais alguma coisa? Mais não, faltou uma. Olha, quer dar um beijinho... Ah, era, ia mandar beijinhos. Pronto. Isso é como obrigado, no confessionário. Internet. Tu não tens nada a arte quem vai mandar beijinhos. Ia mandar para os meus pais. Não, não ia nada. Eles não vão ver isto. Já estamos habituados. Olha. Mas também não ouvem. Obrigada, internet. Pelo que. Olha, obrigada, internet. Agora, opa, assim, eu não vinha preparada. Okay. Pronto, então eu vou dizer a última coisa que me lembro que adorei. Aquela porcaria do Trump que tu apertavas na corneta e o cabelinho dele fazia assim. Pouco, eu passei horas e os olhinhos dele fechavam e aquilo fazia. Ah, pá, era maravilhoso. Eu também experimentava fazer assim. Deixa eu ver agora, carregar e rodar. Ai, é tão vamos bom. Partilhar, qual foi a coisa mais fofinha que alguma vez participaste? Fofinha? Sim. Já foste tipo, menina das alianças? Como assim? Já foste menina das alianças? Eu já fiz. Com quenzinho. Eu gosto muito de quenzinhos e coisa. É fofinho. Eu sou muito fofinho. Tu não estás a perceber. Eu sou a pessoa mais fofinha que tu podes conhecer. Que tu já conheceste na tua vida. Eu sou a pessoa mais bondosa e fofinha do mundo. Ok. Conhecendo eu o Alvin, não sei se acredito nisso. Mas é bem bondoso. Tu és fofinho. Olha, a Maria Vieira também parecia muito fofinha e olha. Olha lá agora, no Facebook, não é? Mas é ao contrário, estás a ver? Eu pareço uma cabra... Olha, sabes como é que me chamam as minhas amigas? Cabra Sensível. Cabra Sensível. Cabra Sensível. É um bom nome é um até para um blog, não é? Ficas picada com os comentários, é? Quem? És uma idiota e tu... Epa, foi... Ah, com os meus com os comentários mal... Ah, não, não. Até és piada. Muito bem. Não. Continuem. Haters e Lovers, Nádia Silva Pinto, sobretudo conhecida por Lady Mustache, foi a convidada de hoje do Obrigado Internet. Obrigada internet. Eu. De nada. Foste ao Tinder hoje? Não, ando divorciado um bocado do Tinder, confesso, não ando com tempo. Já sabem que podem ver conteúdo extra e terem acesso aos bastidores do melhor podcast do mundo, bastante para isso que nos sigam no Instagram. É verdade, também já lá estamos. Estamos lá também. Obrigado, internet. Pronto, crescemos a passos livres largos de semana para semana. Metam um gosto na nossa página de Facebook ou se tiverem cenas para dizer, digam-nos pelo correio @obrigadointernet.lol. Obrigado à Lady Mustache, à Nádia Silva Pinto, como quiserem, por nos visitar, ter sido boa, de ser uma cabra sensível e ter sido a nossa convidada. Para finalizar, obrigado à Antena 3 por ter gentilmente cedido o estúdio. Até para a semana. Curtam a vida!